Naldinho, o homem sem coração. Aqui tem sentimento, sem sombra de desejo e emoção, entregando pra ninguém meu coração. Foi então que eu ouvi sua voz. Senti o doce cheiro da sua paixão. No seu olhar eu encontrei a minha paz. Eu sei que eu nasci pra te amar. Agora que encontrei você, me amarrei. Sou louco de amor, um sonhador. Achava que não tinha jeito, que eu era escravo dessa solidão. Do seu amor veio como doce chuva no meio do sertão. Em nome de Bravos Produções e Estúdio, aqui tem sentimento, sem sombra de desejo e emoção, entregando pra ninguém meu coração. Foi então que eu ouvi sua voz. Senti o doce cheiro da sua paixão. No seu olhar eu encontrei a minha paz. Eu sei que eu nasci pra te amar. Agora que encontrei você, me amarrei. Sou louco de amor, um sonhador. Você me achou, me libertou. Quando eu achava que não tinha jeito, que eu era escravo dessa solidão. Do seu amor veio como doce chuva no meio do sertão. Me libertou. Quando eu achava que não tinha jeito, que eu era escravo dessa solidão. O seu amor veio forte como chuva no meio.